noite inteira grita bem alto e diz o tal bebo. Quem vai beber comigo a noite inteira levanta o braço e grita o tal bebo. Cachaça, eu pago e bebo de graça, sendo assim eu também estou. Sigo sem sono, hoje eu sou dono do mundo, sozinho nem no segundo, podem crer que eu lá estou. Sigo sem sono, hoje eu sou dono do mundo, sozinho nem no segundo, é pra lá que eu também vou. Quem vem comigo pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz eu também vou. Bom dia a todos e a todas. Ora, espero que tenham passado uma ótima semana e estou aqui então mais uma vez com uma emissão do fim de semana à porta. Ora, para quem trabalha, que tenha muita coragem, porque está um tempinho de rachar, não é? Está muito frio, estamos com a nossa temperatura, estamos a menos 2 e até 1 ou 2 durante o dia. Se vocês trabalham, muita coragem e protejam-se bem. E para quem viaja também, muito cuidado nas estradas, porque estão glissantes, já têm um bocadinho de gelo. Ora então, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado e fiquem bem à escuta da nossa rádio, da Rádio Arco-Íris 96.2. Então hoje somos 9 de dezembro de 2022 e cá estamos para fazer as pessoas alegres e com muita, muita música portuguesa. Então vamos já começar com Bombocas. Venha lançar esta dança nova. Eu quero toda a gente a bailar. Se tu quiseres, vem comigo agora. Tenho certeza que vais gostar. Eu quero ouvir embaixo um grito. Olé, olá. Repete mais uma vez comigo. Olé. canção. Eu quero ouvir embaixo um grito. Ora, então vimos de ouvir as bombocas roda, roda a cabecinha. E vamos ficar então com quem? Com Kim Barreiros. Vou pedir ao Pai Natal. Ora, então, como estamos a chegar ao Natal, a gente pede alguns cadores, não é? Tem que ser, mas é mais para as crianças. O Pai Natal. Ora, então, e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2, apresentada mais um fim de semana à porta por Lourenço. Boa companhia e uma ótima manhã. Nunca traz nada, sou o avô da família, estimado, mas carente. Vou pedir ao Pai Natal que me traga um presente. Oh, meu velho Pai Natal, dá-me uma simples prendinha. Simples. convidado para tocar e cantar no salão da minha freguesia. O povo estava louco e a gostar, e os meus olhos iam naquela menina. Ela estava a querer me imitar, com os seus dedos para baixo e para cima. A convidei para vir tocar, a experimentar a minha concertina. Horas 19 minutos e estamos à escuta em tom de Anda Aqui Tocar, o Nino da Concertina. Morena,

Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles. Ora, então, vimos de ouvir uma página da PUB e eu vou ficar aqui com uma música que tem por título o Conjunto Mota e Costa. Isto é um conjunto que é do lado de Amarante e é para dizer que esta pessoa que era responsável por estes conjuntos ou que cantava lá neste conjunto faleceu hoje à noite. E então é pedido da parte de José do Treinor, de Treinu, que era o nosso animador do, do desporto de Porta Aberta aqui, e que ele tem problemas de saúde e não pode cá estar, não é? Deixou a rádio. E então é da parte dele, e ele vem denunciar que esse senhor, o Mota e Costa, que faleceu. Ora, então vamos ouvir uma cançãozinha, e que Deus o tenha lá em termos de descanso. Será que... Ora, pois então vimos de ouvir o conjunto Mota e Costa, que para quem conhece já é um bom cantor, e então é para anunciar que esse cantor faleceu ontem à noite em Portugal. E linda voz, sim senhora, tem uma voz bonita, mas agora também não tem, não é? Então, tudo, e que esteja muitos anos sem nós, não é? Então vamos continuar a ouvir Amor de Estudantes. Estamos à escuta de um dos melhores tangos, Amor dos Estudantes. Ora, esta musicazinha até é bom quem estiver em casa, ao cantinho ou dentro de casa, que se tiver alguém para dançar, pode dançar para aquecer um bocadinho, que já estou aqui a ficar com meus pés frios, hein? E daqui a pouco ponho-me a dançar a ver se aqueço. Então, uma ótima manhã, tudo de bom e muita saúde para todos. E continuamos então com Magia de Amor, Paula Soares. Tanta loucura, tantos momentos de paixão, tanta tormenta. mais bonita que um sonho, uma visão. Chora. Não,

breve de falso, uma vida honrada e boa. Ninguém sabe quando nasce, para o que nasce uma pessoa. Preciso é ser-se forte, ser-se forte e não ter medo. Ouvir o fado da Amália, sabe-se lá. E continuamos então com as doces amanhã de manhã. Ora então, amanhã de manhã com as doces. E amanhã então eu tenho aqui uma de difusor de antena. La Comuna de Ornos organiza som tradicional marché de Noel de sábado 10 de dezembro de 15 horas às 19 na Praça Robert Mongel de Bonne-la-Mairie. Então, se vocês não souberem que onde fazer, podem ir até lá, que há muitas, muitas coisas. A partir das 15 horas às 19. 10 horas e 9 minutos, então vocês estão à escuta da missão do fim de semana à porta apresentada por Lourenço. Estamos à escuta então de Bomboca, Encontrei o Amor. multidão. A crioula que me passou a mão. Garota atrevida, mulata gostosa, olhar de magia, perfume de rosa. Garota atrevida, mulata gostosa, olhar de magia, perfume de rosa. Vou pela rede, sem ter teu calor. Vou até ao fim, explosão de amor. Vou pela rede, sentir a paixão. O chapéu de palha é uma tradição. formação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrita de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrita de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrita de animação. La la la la la la la la la la la. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux ne l'ont jamais connu, jamais vu. Mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es. Enfeitiçada, assim meio baralhada.

Ora, 10 horas e 51 minutos e vimos de ouvir Tony Carreira, resta que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E continuamos com as nossas dedicatórias, desta vez é da parte de Fernando Reis, para a sua mulher Emília, que está em casa no cantinho. Então que se deixe estar, que é Emília Lourenço. Não é minha prima, mas bom, tenho um nome como eu, chamo-me também Lourenço. Mas diz ele que pode ser prima, não sei. E então eu vou passar aqui o Banda Lusa, Levo-te para Casa. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto a tua roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para tua boca. O destino ajudou-me a conhecer-te e a fazer amizade. E os dias que saímos fez nascer um grande amor de verdade. Nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos, sem ninguém nos controlar. Nossos lábios se uniam, nosso corpo se prendia, aumentando a minha. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirar a tua roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar com amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirar a tua roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirar a tua roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. Já meu quarto vais tirar a tua roupa, enquanto meu... Ora, então vimos de ouvir o Banda Lusa, Levo-te para Casa, que foi pedido da parte de seu Fernando Reis para a sua esposa, que está em casa, no cantinho. Então, e continuamos, temos ora, 10 horas e 55 minutos, e vamos continuar então com mais uma música, que tem da parte de António Lourenço, para todos os colegas de trabalho, para toda a sua família, e para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo todos os auditórios da Rádio Arcancel. Vou-lhe passar então aqui uma canção que tem por título Gilarda, Não Diga Nada. O que eu quiser falar, deixa que eu te abrace com loucura,

Então, força Portugal, temos que apoiar amanhã a nossa seleção que joga amanhã a partir das 8 horas. Então, vamos ouvir outra cançãozinha e fiquem bem e boa escuta e uma ótima sexta-feira. Agora vamos brindar novamente. O sorriso na cara está sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for primeiro levo toda a gente ao meu lado, tenho os mesmos deste ser. Firme na corrida, correr a minha vida até o fim. Nós só sabemos viver assim. Olhem para mim. Para tudo passa, a palavra digo que estou aqui. Com família, amigos, a minha volta para repetir. Uma festa, forever. Uma festa, continuamos então com a nossa dedicatória e desta vez é da parte de da Ser Esperança para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que a conhecem e não esquecendo o Ser Monteiro e o Ser Agostinho também e toda a sua família e também não esquecendo todo o auditório da Rádio Arcanciel e os animadores. De minha parte, meu muito obrigado e que tenham um ótimo dia. Tudo de bom e muita saúde. E vamos ouvir então o Graciano Saga, que ela gosta muito de ouvir este cantor. Então, até já.

Ora, agora sim é o Saúl que canta o Bacalhau Quer Alho. A outra também fugiu, olha, quis fugir, fugiu da rádio, e agora ficamos então com esta. Então, uma ótima escuta e um belo dia de sexta-feira, 9 de dezembro. Quando é dada por amor, no primeiro olhar.

Natal vai ser especial. Horas e 55 minutos, estamos a ouvir então a Cristiana Sang e companhia este Natal. Este Natal, uns passam bem, outros passam mal, não é? Mas temos que passar com fome, a gente pode. E então eu desejo muita saúde a todos e a quem lá chegarem, muita, muita saúde e tudo de bom, é o que eu desejo. E então vamos continuar com outra bela música que vai ser a Romaria de Nossa Senhora do Monte. Nesta terra que é tão linda, é bom ver. dessa concertina. Ai quem me dera, meu amor, ai quem me dera. Ai quem me dera ir ao céu e vir à terra. Ai quem me dera, meu amor, ai quem me dera. Ai quem me dera ir ao céu e vir à terra. Só ficaram as saudades das pedrinhas da calçada. Tanta vez que eu lá cantei o fado e a desgarrada. Ai quem me dera, meu amor, ai quem me dera. Ai quem me dera ir ao céu e vir à terra. Ai quem me dera, meu amor, ai quem me dera. Ai quem me dera ir ao céu e vir à terra. Ora, pois é, meus amigos, é com esta linda música que eu vou do fim à minha missão com o fim de semana à porta. E então contaremos cá terça-feira para mais uma missão com as manhãs românticas. Então, quanto a mim, foi um grande prazer estarem aqui com vocês esta manhã. Espero que vocês passassem uma ótima manhã na nossa companhia e com as belas músicas. E a todos que me telefonaram-me, muito obrigado. E também para eles um ótimo dia, tudo de bom, boa saúde e então um ótimo fim de semana para todos. Daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional para vocês escutarem algumas informações lá de baixo também, que aquilo anda muito mal. Deu lá uma grande cheia em Lisboa, que levou lá quase metade de Lisboa. Ora então, para todos, muita saúde, bom apetite a todos, agalhizem-se bem, que amanhã ainda está mais frio. Então, um ótimo bom fim de semana e deixo-me com a RTP Internacional. Bom dia, são 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Vamos transmitir a conferência de imprensa da Seleção Nacional de Futebol em direto do Qatar, o jornalista Paulo Sérgio. Muito bom dia, boa tarde aí no Qatar. Muito bom dia, boa tarde aqui. São, nesta altura, nada mais, nada menos, duas da tarde, na conferência de imprensa de Fernando Santos vai começar dentro de instantes. O selecionador nacional português, que nesta altura está a entrar na sala, juntamente com João Félix e também com Francisco Abreu, que é o assessor de imprensa da seleção portuguesa. Vamos ter primeiro a explicação por parte da FIFA de como funcionam estas conferências de imprensa. Imagino que o primeiro a falar seja, como sempre, João Félix, o jogador que hoje será o porta-voz do grupo.